sou louco. Bem-vindo ao pesadelo tropical que espisar causou pouco. Avisa esses faladores que eu tô com vocês no braço. Aliás, deixa que eu mesmo faço. Esse ego alto, mas ideais são baixos. Você ser foda é igual grana na rua, eu não acho. Tá te faltando lá que tô vacilos. Tomou Yakut hoje, ô saco de vacilo. As minas chegam em mim e dizem: o copo de bosta suja seu pau de batom. E daí, ô copo de bosta? A minha fala isso na cabeça, fala oca. Mas ninguém pediu sua opinião, então cala a boca. Eu voltei pra cobrar de você. Lembra de mim, garanto que não vai esquecer. Refuta sua opinião, aliás, todas que posso resumir em duas palavras, foda-se. Aí é só, ainda que pouco, tem dó e não mete o louco. Sem pagar simpatia pra milícia, malícia, empatia e perícia pra escapar da polícia. Que se foda, ignorância e truculência legal. Legislação, nova legislação na moral. Patrulha que entulha as beiras de escola. No asfalto, assalto, borbulha e o crime decola. Biblioteca na mente, disposição pra buscar. Mantenho cheio o pente, se o sonho ofuscar. Tratam MST como DST e o PCC como cheiro de CC. Sigo acostumado, abordado, esculachado, chateado, averiguado, analisado e dispensado. Ocupação é coisa de desocupado. Preocupação com o inocente que nasceu culpado. Meu verso é versículo, não mude o capítulo. Quero que se foda, pois o mundo é um prostíbulo. Parte gozadinha não me deixa inibido. Essa putaria só aumenta minha libido. Polícia tem tesão pro cacetete, goza, adoram sangue, desrelaxa e goza. Pego o pato A, pronto pra atuar. Três poderes vão fazer homenagem a Truá. Quando eles gozam, fode o país. Pátria amada é uma puta, é meretriz. Por um triz, pai de bis, mó rolê infeliz. Kenga, craqueira desfilando. Pique Miss, o mato espornô, fazendo teatro. Sem vaselina, povo, rasteja de quatro. Puteiro imundo, aguços vagabundo. Quero que se foda, pois eu vim do cu do mundo.